autorizado alinhar e manter a cabeceira 10 no 649. Tem, vai alinhar e manter no 649. Condições cruzar aqui na vertical da torre, confirme. Afirmativo, senhor, está testando para passar na vertical da torre. Afirmativo. O confirmando, gol no 649, observa o tráfego na curta final, após a passagem ali, mantém. Sim, se ali mantém mais passagem para o tráfego ali, 649. Então, boa tarde, Indy 99. Oi, Salvador, eu uso no ponto. Salvador, November, Zulu Fox. November, Zulu Fox, mantém a espera na rotatória a 1.500 pés, aguarde instruções para aproximação e pouso na pista 17. November, Zulu Fox. Conhece, ó, só que o Zulu Fox não conhece bem a área aqui, tem uma visual funcionando com o 330 aqui. E nesse setor mesmo, o senhor está sobre a rotatória, mantém a espera nesse setor, aguarde para aproximação e pouso. November, Zulu Fox, Trot. Conhece. O senhor está no solo? O Mike Fox, solo aos 35, libere pista direita, chame solo 1219. Direita agora, chamada só no 219. Mas quem convida o corpo? Cruzou já, e autorizado já pode virar uma base pela direita e arremeter. Aproxima para a cabeceira 17, pouso pairado sobre a cabeceira no 7, 170, 49, pouso no solo, bate a corrida. Agora no 7, esperar no solo, vai correr. Dono 649, livre de coragem no 0780, com 59 na 649. Livre de coragem, 49. 1925, continua a aproximação no 0, aguarde a realização de pouso, vento 180 graus com 49 no 925. Visual. Frente. Você copiou o gol, 925. 925, continua a aproximação, pista no 0, vento 180 com 49, informaria pista livre no 925 e informa o helicóptero efetuando pouso pairado na cabeceira 17 no 925. Ou no 925 agora. Posicionamento no 10. Chamaremos. Solo, muito bom dia, gol 1, 4. Tarde, coluna 0 no 3, 30 Sierra, autorização. Qual é a situação da frente? No 0 no 3, número 2, para copiar, aguarde. Aguardando, coluna 0 no 3. Gol 925, boa tarde, eu solo. Boa tarde, está de Alfa. Alfa, Kilo, parte 3, chame na saída do parte 3 para prosseguir, 925. Alfa, Kilo, parte 3, reportará para prosseguir, grande. Vamos lá, passarei 2231, Barreiras 340, copinha? Copinha. Autorizando Barreiras 340, decolando da 10, curva à esquerda, saída Momo Albo e após direto Barreiras, controle opere 198, transponder é o 5414, cotejo. Copinha, 340, decolando da 10, curva esquerda, entendeu a saída Momo, não entendi na próxima posição, direto depois, 198, 5414, pode repetir a saída? Afirmativa, saída é Momo e após Momo, aproa Albo e após Albo, Barreiras. E a saída é Momo, Albo, depois direto Barreiras, do passaria 2231. Correto, quando o posto subir para o push e acionamento na área remota. Portará o 2231. Gol no 0 no 3 para São Paulo, Congonhas, temos o 360 aprovado, copia? Copia. Autorizado com Goiás 360, via Zulu 16, decola 10, a curva é à direita. Saída da El, Leda e após Leda, Pride. Controle em 1198, transponder 5426, cotejo. Na perna do vento, aguarde para girar a base, marque a cobertura. Poderia confirmar, senhor? Mantenha a perna do vento, aguarde instruções para girar a base, marque a cobertura. Vai manter a do vento, a cobertura. Confirmando a saída da El, após da El Leda e após Leda Bridge. Saída da El, Leda Bridge, ou 10, 13. Todo pronto, em posicionamento no portão 04. Agora posicionamento no 10. Para táxi 35209, 66 a bordo, gostando meio de 4 horas, alterna Salvador. Táxi autorizado, via Juliette Alfa, voltando para quando pronto, chama a torre no 86. Cuidado que a Juliette Alfa mandou para a espera da 10186, chamar a torre, 35209. Gol 925, mantenha a posição antes da saída do Paz 3. Posição 925. Convido, pode fazer 360 nesse setor pela esquerda? Pode aproximar e interceptar a final da 17. Estou com duas aeronaves que vão liberar a pista em mais 30 segundos aproximadamente. Pode iniciar a curva base e a curva na curva final da 17, 130 com 629, marque a curva. É convite sim, se acusará na curva final, tá bom? É na última esquerda, viu? Na última esquerda. 0063, 14. Está pronto para pushback e acionamento, posição 3. Funcionar 6314-03, autorizado, summitax. Autorizado, pushback e acionamento, chamar para ataque 6314. Decolou os 4-5, chame controle, incerto 19-8, uma boa tarde. 19-8 é o controle Salvador, 5-2-0-9, uma boa, senhor. Fiat, está livre, Mike Acovitor, acuse no solo, cabeceira 35, Mike Acovitor. Juliette da Brava, Sony, código 0135, primeiro lançamento no 040, contínuo. Controle Salvador, cordial, boa tarde, 5209 da triplinha 0, decolou no perfil da Gole Aval na sua escuta. Contato radar para o 200 no perfil da Gole, triplo 5209. Domina o 200 no perfil da Gole, 5209. Juliette da Brava, apenas confirmando o lançamento, o primeiro lançamento será no nível 040? Será no primeiro lançamento no 045 e os demais paraquedistas no nível 100, 100. Já acionou 0135 do transponder, o Juliette de Abraão. Sente, reporte atingindo para o primeiro lançamento, Juliette de Abraão. Reportará, Bravo. Então 3217, chame Recife, 13325, alterna 1251. 3217 com Recife, 1335, 125, boa tarde. Cono 755 após o Serra Vitor 367, na proa do Serra Vitor 366. Após o Serra Vitor 367, 366, Cono 755. Salvador, boa tarde, está 8002. Então 8002, acionei identificação, autorizado chegada a bomba e desça para 4000 pés, ajuste na 09. 4000 pés, então 8002. Então 8002, vai ter condições de pular para o A11 ou vai necessitar esse guarda de rios? Ah, para o A11. 195, desça para 3 mil pés, ajuste 1011, medida a redução de altitude é intacta. Ok, direto para 3.011 no altímetro, no 395. Gole, Ofito, 19-8, controle, 5422, no transponder, 1925. Correto, quando pronto, seu impulso back acionamento, confirme apenas o gate. 01, reportará quando pronto. Para o táxi Ocean, 6321, estamos com 95, Goiânia 320. Táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponte fera acima torre, 186, acionar 6321. Juliette Alfa, 186, obrigado, boa tarde. Paulo Gono, 755, final do táxi 3. Copiado no 755, irá manter a posição aguardando, dando passagem ao Oceané, e após prossegue até o 04. Então, 3190, reduza para 180 nós, irá seguir o tráfego da Gol, agora meia dúzia de milhas à sua frente, com, iniciando redução. Tá bem, vai reduzir mais, então, tá bem, não avisar. Controle, Gol 10 no 3. 10 no 3, contato radar, pula para o 360, saída da EL. 360, nada EL, Gol 10 no 3. Trip 5219, voo Conquista da presente. Presente, voo no Conquista, Trip 5219. Passarela 2231, na solicitada presente, voar DEDO. Mantenha o perfil. Mantenha o perfil, 2231. Dois mil pés do TAM 3190, o ajuste 1011. 1011 para 2000. Realizador, 1395. Complete final, torre 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado. Oceané 6314, direto Petrolina da presente. Petrolina da presente para o Oceané 6314, muito obrigado. Aposto pelo ponto de descer via 2000, tá 8002? Negativo, então 8002, vai manter a proa 240, limite localizador. 240, limite ao lock, tá 8002. CLB? CLB 04. Copiado 04, acionamento, táxi, decolagem com a torre, frequência de 1186, Tango Dia Bravo. Dia Bravo. Forte Raplando Aracaju. Rede informando. 1013, autorizado da presente, apoio de Dael. Apoio de Dael, 013. Livre acionamento, reporte para o táxi, Tango Dia Bravo. Torre, boa tarde, Gol 1395, vai passar o externo, baixado e travado. Gol 1395, boa tarde, o vento 1130 graus, com meia dúzia nós, tem pouso autorizado, pista 10, Gol 1395. Livre pouso, 10, 1395. 8740. O 8740 já está retornando a proa ideal. Sente, voo Aracaju, 8740. Salvador, muito boa tarde, Oceané 6321, ponto de espera pronto. Sente, mantém o ponto de espera, Oceané 6321. Mantendo. 5729, cruzando 1700. Oceané 6314, chame Recife, 1245. 1245, 6314. Web 5729, contato radar na decolagem, suba para 340 no perfil da DAEL. No perfil da DAEL, 340, jet 5729. TAM 8002 para o localizador, esquerda, sua 140. 140, TAM 8002. Desça para 2000 pés, ajuste 1011, reposta estabilizada. 2011, reportará, TAM 8002. TAM 3190 estabilizada? Afirmativo e a pista V. Sente, complete final, torre 1186, tem um bom pulo. Até mais, boa semana. Júlio, Juliette Dia Bravo, solicita subir para 1100. 1100, reporte atingindo e homens fora, Juliette Dia Bravo. Reportará, Bravo. Salvador, boa tarde, Azul 4234, cruzando 195 para 150, na base da ciente da Sierra. Azul 4234, assina identificação, autorizado de chegada a Mari, desse mantenha 050. Identificou a Mari 050, 4234. Torre Salvador, boa tarde, Cheltan 3190, lá passou externo, ULS visual. Jet, continue a aproximação, guarde pista livre, 130 com 7 nós, 3190. Vou entrar aguardando a pista ali. Está 260, chamará, alterna 288, centro Recife, 5209. Está, Douro, está 8002. Está 8002, com parte final, torre 1186, bom pouso. 8006, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, web 6722, cordial, boa tarde. Gente da informação, Sierra. Objeto 6722, acena identificação, autorizado chegar.